Aleluia, recebi o melhor abraço da minha vida. Vamos ouvir alguns testemunhos, pode vir, por favor, irmão Castelo. Quando eu me alegro com a bênção do próximo, eu sou o próximo a... Aleluia. O ensino da virada do ano, para mim, foi um dos mais fortes de todos. Sobre você se levantar e fazer o que Deus mandou você fazer. Se eu sou profeta de Deus, eu vou profetizar algo. Nos próximos dias, Deus vai abrir para esse ministério um grande meio de comunicação. Amém! Nós vamos dar um testemunho nos próximos dias em um grande meio de comunicação nesse ministério. E os ímpios saberão o que Deus está fazendo aqui. Os ímpios saberão dos milagres que Deus está fazendo aqui. E você chegará num culto e não poderá entrar, porque terá um formigueiro humano. Se você crê, diga aleluia. Dê um forte aplauso. Que se registre isso, diretora Cláudia. Que se registre isso. Amém? Aleluia. Por favor, repita comigo. Quando? Quando? Mais forte. Quando? Quando? Eu testemunho. Os milagres. Milagres. Eu envergonho o diabo. Eu envergonho o diabo. Eu dou glória a Deus. Eu dou glórias a Deus. Eu fortaleço. A minha fé. E a fé do próximo. E eu abro uma porta. Para receber. Milagres. Maiores ainda. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Então vire para alguém e diga, você não recebeu nada? Ah, mais uma. Quem recebe não conta é mal agradecido. Nunca mais recebe. E recebe o rótulo, o título de tímido, envergonhado. Diz que não poderá entrar no reino dos céus. Principal ordenança de Jesus: vão e testemunhem. Às vezes o seu testemunho pode mudar uma nação. Aleluia. E você tem medo. Não tenha medo. Testemunhe. Amém? Depois dos testemunhos, nós vamos orar por mais milagres ainda. Apóstola, o que passou com o irmão Castelo, que está com essa camisa bonita? O irmão Castelo, ele estava no emprego e ele queria mudar de emprego, queria o melhor. E fez um voto. E Deus respondeu bem como ele queria. Ele ganhou um escritório no centro de Porto Alegre, todo equipado para ele trabalhar na função que ele queria. Já dá um glória aí, gente. E essa palavra que o senhor deu agora, eu estou para dar esse testemunho faz mais de mês. Mas eu estava envergonhado e tímido. É, por quê? Ah, diabo, você é vergonha? Só pode ser. Viu? Então, eu trabalhava com uma pessoa que até trouxe ela para vir aqui, que ela estava com problemas e o senhor se lembra, oramos por ele. Lembro. E ele aconteceu comigo que eu tinha uma empresa, eu fui lá, não devia mais nada, eu até vi testemunhos aqui. O meu nome não está no SPC nem no Serasa. Glória. A empresa não está no... A empresa não está... Tudo limpo. Quando esse cara descobriu que eu estava limpo, ele quis fazer uma maracutaia, botar a empresa no meu nome. Que bandido. E usando até... Diz, não, Deus quer te prosperar, você é teu sócio. E eu pedi orientação para o apóstolo Manuel, não fazer nada sem pedir orientação ao líder. Exatamente. Ah, Desse jeito. Aí ele ficou mais endemoniado ainda, botou meus dois filhos para a rua, porque trabalhavam junto comigo. E eu comecei a orar, Senhor, me tira daqui. Uau. Eu ganhando 2.000, 2.500 por mês, eu não vou conseguir comprar carro. Faz 12 anos que eu não ponho um prego na casa que eu voltei a viver com a minha amada. Então, aleluia. Como é que eu vou prosperar? Fomos chamados com aluguel, aquele negócio do aluguel que estava, né? Sim, senhor. E aí a gente pôde... Fez votar. E eu estou na frente da firma, esperando e dizendo assim, ah, Deus, e aí? Eu fiz a minha parte. Votei, né? Eu senti puxar na minha camisa, não era essa camisa bonita, é claro. Senti puxar na minha camisa, olhei para o lado, uma pessoa que eu há anos... coloquei ele trabalhar no ramo de vendas. Hoje ele é proprietário de um andar inteiro na Rua dos Andrados, quase esquina com o Dr. Flores, e disse para mim, não, eu estava te procurando. Aí, gente. Eu estava te procurando. Essa é a chave. Peguei hoje. Ele me deu 6 linhas telefônicas, um celular com R$8.000 de crédito para me ligar à vontade. Anúncio no diário, anúncio no correio, glória. Anúncio no NH, secretária. Você. Água, todo mobiliado. Março, foi hoje? Não. Eu não tinha, como ele disse, estava envergonhado, de contar, mas eu creio que março vai desatar. Já desatou, agora. Era essa a palavra que eu vim buscar hoje. O senhor falou uma coisa, essa palavra que a gente começou entregando para os líderes e profetizando. Essa palavra que... O senhor disse uma coisa muito certa aqui, sobre o ensino. Ah, ele tomou minha chave. Vocês têm visto que o Dácio, vocês têm visto que o Dácio e a Deli, né? Neli, não estão aqui, né? E não têm vindo. Eles estiveram comigo, me convidando para o casamento do filho, e também testemunhando. Eles estavam aqui no culto, e disseram assim, poxa Deus, o apóstolo fala, você falou assim, como prosperar? E eles estavam ali ensinando, e eles disseram, Senhor, o apóstolo fala tanto em prosperar, e a nossa vida nada dá certo. E a nossa vida não vai para frente. Os quatro me testemunhando aqui embaixo. Diz que a irmã ouviu uma voz que disse assim, ó, enquanto você comer a semente, você não receberá a colheita. E aí ela lembrou que ela estava comendo dízimo e estava comendo oferta. E na hora ela disse assim, Senhor, eu me arrependo. E Deus disse, só arrependimento não basta, atitude. Ela disse, e o que eu faço? Olha, eles vão estar aqui para testemunhar, por isso que em todos os cultos, esse é um dos problemas, não é o caso deles, mas esse é um dos problemas, receberam a bênção e nunca mais apareceram, né? Depois leva o DVD para eles. É que eles foram morar longe. Eles foram morar lá em Santo Antônio da Patrulha. Diz que vão se tornar até empresário de rapadura agora. E olha só, gente. Aí a voz vem assim, ó. Remissão. Tira do teu bolso tudo o que tu tem e dá para a igreja. Quando ela ouviu isso, ela virou para o Dácio. E o Dácio disse assim, eles são pastores aqui, gente. E o Dácio disse assim, ó, não me diga nada. Foi tão alto que Deus falou que eu ouvi aqui. Vamos juntar tudo, juntaram tudo e trouxeram. Olha só, trouxeram. Olha só, conseguiram vender a casa deles por um preço além do que eles queriam. Conseguiram comprar o sítio do sonho deles. Conseguiram trocar de carro agora, parece que tem 2, 3 carros, não sei quantos carros tem lá. Tem um rio no fundo dele, 2 carros, carro novo. São testemunhas. Se mudaram, estão se tornando empresários lá, até galinha vão começar a criar. O guri nunca conseguia passar num curso para o governo. O guri rodou e disse assim, rodei, eu vou dobrar minha oferta. Ele dobrou a oferta, passou em segundo lugar. Vou falar aqui, depois eles que se virem. O guri começa um trabalho ganhando 7 mil por mês. Depois fez o voto e mais ainda, o guri conseguiu casar. E é milagre mesmo, vamos casar agora. E eu disse assim para eles, que nem o Castelo. Eu disse, poxa... Eu tomando pancada aqui do povo sozinho, porque eu falo desse bendito dinheiro, e vocês aí cheios de milagres, depois que o próprio Deus falou com vocês, e vocês não me ajudam. Nunca mais apareceram no culto. Aí eles lhe disseram, apóstolo, a gente só não vem porque é longe. Então nós vamos ter que abrir a igreja lá. Eu disse, só assim para se desculpar. Não é verdade isso tudo, filho? Olha só, quando eles ouviram a voz de Deus, pode falar, te devolvo a chave, já está abençoado em nome de Jesus. Amém, eu recebo. Aleluia. Mais importante que para a nossa família, que os meus filhos vão trabalhar junto comigo, o Serginho, o Lucas. Nós temos uma filha que morava em Bagé, ela tem uma casa lá, e nós vimos orando e pedindo para Deus que trouxesse para cá. E eu particularmente não interferi, deixei Deus tratar, né, nesse momento, e ela... Essa semana, então, pediu que nós providenciássemos o retorno dela, ela, o marido, e vamos trabalhar todo mundo junto. Uau! Parece que vinha alguém hoje de São Gabriel ou de Bagé. Tem alguém que veio lá do interior? Tinha alguém que viria hoje de São Gabriel, de Bagé, de algum lugar assim longe. Tem alguém que veio de longe hoje? Quer dizer, de longe a maioria é aqui, né? Alguém postou no Twitter, estou saindo de São Gabriel, de Bagé, para ir para aí. Deixa nós orar. Amor, e algo muito forte da Deli e do Dácio, que o dia que eles testemunharem, eu quero que eles falem isso também, é que eles viviam chorando que não tinha dinheiro para nada. É ou não é? Bota chorando. Apóstolo Jussara, que fazia as inscrições de retiro, era uma ladainha. Toda vez que tinha para ir para retiro, eles nunca podiam ir sendo pastores, porque não tinham R$90 para ir. E eu dizia, mas não é possível, esse povo tem que entender que se eles pegarem o ensino e eles praticarem o ensino, Deus vai mudar a história deles. E graças a Deus que aconteceu um milagre, porque eu não aguentava mais ver a Nelly sempre chorando que não tinha dinheiro. Hoje ela está abençoando muita gente. Hoje ela nem vem porque tem coisa demais para fazer. Levante as mãos, por favor, para cá. Profetizamos prosperidade. Em nome de Deus. Que Deus levante e honre a tua fé do sobrenatural. Prospere sem limites no nome de Jesus. Meu bem, qual é o nome desta senhora? O que aconteceu? Ela mesma pode falar, por favor. Michele e Virgínia. Michele, sim. O que aconteceu? Ela baixou o hospital, a Virgínia, sábado, com sintomas de apendicite. Sim. E ela baixou para fazer a cirurgia. Uau. E ela está me dizendo que aconteceu um milagre. O grande milagre, apóstolo, foi que nós ficamos esses 3 dias lá de luta e não conseguia ninguém achar o que ela tinha. Impressionante. Não era apêndice, não era dor abdominal, ela tinha uma dor infernal, ela quase desmaiava de tanta dor. Impressionante. E eu tava, eu congrego aqui, né, e sim, eu não conseguia estar vindo por causa que eu tava lá com ela e eu não tinha quem me trocasse, não me substituísse. Sim. Né? E aí eu consegui ir para casa descansar e a irmã Mari do diaconato foi lá em casa e me levou um óleo ungido. Sim. Do avivamento que a apóstola tinha ungido. Uau. E eu fui descansar e disse que ontem de manhã eu ia ungir ela. Uh-huh. Porque eles não estavam achando, eu já estava lá cansada, estressada de estar lá e ninguém sabia o que ela tinha. Que bonitinho. E aí eu peguei, cheguei lá ontem de manhã, 7 horas da manhã, dei banho nela, botei ela na maca e comecei a orar. E pedi que o avivamento de cura entrasse nela. E aí, guria? E aí o médico olhou ela às 8 horas da manhã e disse, mãe, a tua filha não tem nada, a gente não descobriu o que ela Uau, tem. Uau, que coisa linda isso. E eu vou dar alta pra ela. Um aplauso pra Jesus. E deu alta pra ela? Deu alta pra ela ontem, ela apóstolo. Tá aqui. Tá aqui sem dor, sem febre. Foi à escola hoje, brincou, está comendo normal. E eu estou muito feliz e agradeço a Deus pela cura da minha filha. Eu perguntando se o médico deu alta. Não, não deu, ela não está aqui. O filho liga para casa assim, pai, onde é que tu está? Eu disse, filho, você está ligando para casa, eu só posso estar em casa. E você agora está na casa do papai. Você sente alguma coisa? Não. Não? Foi ruim ficar lá no hospital? Sim. Quantos anos você tem? 9. E você crê em Jesus? Sim. Não vai mais voltar para lá? Criança é bom porque é sim ou não, né? Deixa nós orarmos por eles. Levantem as mãos para cá, por favor. Deus, aleluia. Enquanto os testemunhos estão acontecendo, oh, meu Deus. O Espírito Santo está operando aqui. Ele pode tocar você. Se você tem alguma doença, Ele pode tocar você agora. Se você entender o ensino de domingo, Espírito Santo, que nunca mais aconteça nada para ela. Nunca mais aconteça nada. Senhor, que realmente um milagre esteja sobre ela. Os abençoamos. Que você continue com essa fé. E ore por um avivamento de cura. E veja a glória de Deus em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, filhos. Vai em paz, tá? Quem opera os milagres é Jesus. E a igreja trabalha unida. Eu vi os avisos aqui. Filho, sexta-feira nós vamos fazer a inauguração da igreja em Canoas. Seria muito importante você ir. Seria muito importante você estar lá. Seria muito importante você apoiar. Talvez uma das únicas coisas que atravesse para a eternidade seja almas que são salvas. Almas que são salvas. Talvez seja a única recompensa que você leve junto com você. E nós estamos preparando algo forte para Canoas sexta-feira. Esse ministério era de Canoas. Quando nós saímos de Canoas, nós perdemos praticamente 90% dos irmãos da igreja. E os pastores, nossos amigos, ninguém mandou eles aprontar, aprontaram, tem que ouvir. Os pastores, nossos amigos, diziam, não sigam eles traíram vocês. Eles foram para Porto Alegre e eles abandonaram vocês. Pois bem, agora a primeira congregação a ser inaugurada é onde? Não se pode brincar com Deus. A vida dá voltas, a vida é cíclica. E eu estou orando e jejuando sem cessar pela equipe de Canoas. Vocês crescerão num ritmo assustador. Vocês crescerão num ritmo acelerado. Vocês serão presente de Deus para aquela cidade, para a região, para o Brasil, em nome de Jesus. Amém? Meu bem, o que passou com a nossa filha? A Celina, a maioria já conhece o testemunho dela, né? Uhum. Que ela foi uma pessoa que ela ficou internada há anos num hospício, ela era louca, inclusive ela recebe... O testemunho tem que virar um livro, né, bem? Ela estava dizendo agora que ela vai ter que escrever um livro, porque é tanta coisa que Deus está fazendo na vida dela, que só um livro para poder... Né, faz o livro que eu lanço, já estou aí com a livraria e nós vamos lançar. Amém. A hora para eu lançar os meus primeiro, que daí desatou os meus, o teu vem tudo me voltando. Assim, quantos dias, aleluia. Chega os irmãos, tem alguns irmãos. Quer ver quem é aqui que é escritor ou tem um livro para lançar? Vamos ver, levanta a mão. Ó, não disse, ó. Volta e meia, vem uns irmãos, procura, apóstolo, eu estou com meu livro pronto, me ajuda a lançar o meu. Diz que se você me ajudar a lançar os teus já estão prontos. Amor, por favor. E a Celina, ela estava louca, né? E conheceu Jesus dentro do hospício. Impressionante. Esses dias eu passei pelo São Pedro, né? Eu disse, eu tenho um desejo de entrar ali dentro e meter a mão na cabeça de todo mundo ali, né? Porque nós que tivemos esses surtos psicóticos, a gente sabe que é uma coisa terrível. O problema é que a gente é tão louco, nós entrar lá, porque os caras não querendo soltar mais. Então fiquem aqui, eu digo, só se vocês converterem. E a Celina estava lá e ela ouviu a voz de Jesus falando para ela que iria libertá-la e ela tomou posse disso, enfim, foi liberta. Só que ela saiu de lá, continuando louca, um pouco pancada, né? E ela tomava quantos remédios, bastante. Celina? 45 remédios por dia. E quando ela veio para o avivamento, ela disse, olha Deus, se tu é tão poderoso assim, então o Senhor me liberta de uma vez. Eu quero ser uma pessoa normal, louca só para ti. Impressionante. E por ti. E graças a Deus foi liberta, porque ela fez um voto. O apóstolo Jussara um dia chegou para mim e disse assim, apóstola Maria, tem uma mulher que é doida aí. Eu digo, é? O que, que houve? Ela diz que ela é louca e que ela recebe pelo governo uma aposentadoria de loucura. E ela, né, quer dar o dinheiro para ser liberta. E ela quer dar todo o salário dela para ela ser liberta dessa loucura. E a apóstola diz assim, não vamos receber o dinheiro, não vamos receber o dinheiro. A apóstola José diz assim, é arriscado, porque se ela é doida, sei lá eu o que é. Digo, olha filha, vamos orar. Gente, se é dinheiro, se pode ser de louco, pode ser... coragem para fazer isso. Dinheiro é dinheiro, gente. Não, e se ela já é louca mesmo. Se ela crê que é Deus... melhor dar para a igreja que rasgar, que louco rasga dinheiro. Nunca rasgou? Então não era tão louca, o milagre foi mais fácil. Não, e se ela, né, se ela cria que Deus poderia fazer um milagre, então vamos deixar ela fazer. Deixa fazer um milagre. E ela fez e foi liberta, graças a Deus. Foi liberta, graças a Deus. E com isso, o testemunho dela hoje qual é? É que toda a vizinhança dela... porque ela era louca, odiava ela e rejeitava ela. Sabe como é que é uma pessoa louca? Qual é a Todo cidade? Mundo chega perto e fecha as portas, né? Não fala com a pessoa, troca a rua, as crianças saem correndo de medo, aquela coisa. Meu Jesus. Só que ela começou a pedir uma transformação na vida dela, e Deus começou a fazer uma transformação de dentro para fora. Impressionante! E ela começou a fazer voto pelo pior vizinho que ela tinha. Ela só vota no Twitter assim, eu vou fazer um voto hoje para a libertação de tal pessoa. E os milagres começam a acontecer. Ela fez um voto... Ela é aquela do Twitter que fica dizendo, eu vou botar fazer voto para... Quem já viu o Twitter dela? Ó, como tem gente em Twitter aí, ó. Está pedindo para seguir ela. E ela fez um voto para libertar a filha no casamento, que a filha estava com o casamento destruído e foi liberta. Foi liberta? Deus. Eita, glória. E agora ela fez um voto por um vizinho, que era o pior da rua. Os filhos viciados, o homem era um endemoniado. Impressionante. E a mulher dele havia sumido de casa. O homem era tão ruim que a mulher foi embora. Foi embora. Está aqui o homem. E Deus usou isso, não, vai vir domingo. Deus usou isso para salvar esse homem. Ela pegou e disse assim, olha aqui, ó. O senhor está vendo a minha transformação? Uau. Eu sou uma nova mulher, já não sou mais louca. Deus está fazendo tudo novo na minha vida. Uau. E eu quero dizer uma coisa, se o senhor for comigo na minha igreja, Deus vai mudar a sua história. Impressionante. E ela trouxe ele domingo aqui. E ela fez o voto, ela entregou o salário todinho do mês dela, pedindo para Deus a salvação desse homem. Amor, Deus fez a mulher sair de dentro de casa para o homem ter um motivo para vir na igreja. Nem a mulher. Só que quando ele chegou aqui, ele se encontrou com Jesus, a palavra que tu deste domingo, disse que era tudo que ele precisava ouvir. É mesmo, filho. Ele entregou a vida dele para Jesus e ele disse que se a mulher foi embora, então é porque Deus quis. Ele quer Jesus na vida dele. Já está feliz. E domingo ele vai estar aqui. Jeová libertou. Você pode aplaudir a Jesus? Uau, filha. Que ela descobriu algo que poucas pessoas descobriram. Coloca aí, meu filho. Coloca aí Jó 22. Coloca a partir do versículo 20, por favor. Porque isso foi uma revelação que Deus deu para ela. Coloca a partir do versículo 20, por favor. Apóstolo, eu já tinha escutado o testemunho dos comprimidos, mas alguém que está hoje aqui não tinha escutado. Quem ainda não tinha escutado? Vamos ver. Olha só quantas pessoas. Você vai ter mais fé agora. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim virá sobre você o bem. Pode ir, Joel, até o 28, por favor. Aceita, pesto, a lei da sua boca. É lei, filhos. A Bíblia, a vida com Deus é lei mais lei, regra mais regra. É, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres, ó, não adianta ser crente, tem que mudar de caminho e tem que crer no Todo-Poderoso. Serás edificado, afasta a iniquidade. A iniquidade é o que gera o pecado da tua casa. Olha lá o que diz, pode ir no 24, filho. Olha o que diz. Então, amontoarás ouro no lugar do pó, e o ouro de Ofir, que era o ouro mais precioso, como pedra dos ribeiros. Vai no 25, meu filho. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Segura aí. Segura no 24, meu filho. A minha versão do 24 diz assim, ó. Se tu buscares a Deus, eu pelo menos, eu detesto poeira. Desde que o pastor me apresentou quando eu era gurizinho pequeno lá em Barbacena para Jeová, nunca mais eu fiquei doente. Desde que ele me tirou do hospital. Nunca mais. Mas tem uma coisa que me faz pirrar, é poeira, pó. Quem aqui não gosta de poeira e de pó? Quem não gosta? Tá ali, ó. Se você buscar a Deus, a minha tradução diz que no lugar de pó você terá ouro. Amém. Glória a Deus. Vire para alguém e diga, que vergonha. Como eu estou buscando pouco a Deus. Não vá dizer que a pessoa está com cheiro de pó, tá? Vamos para o 26, Joel, por favor. Redobre a atenção, porque então te alegrarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Versículo 27. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Quem é que ora? Amém. Pronto, ele te ouve, acabou. Aleluia. Que nem diz em Manaus, TVM, te vira, maninho. Orou, ele ouviu. Depois da vírgula diz, e pagarás os teus votos. Vamos ver o 28, filho. Qualquer negócio que tu determinar, Deus fará acontecer. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Você decide. Ou pó, ou ouro. Ouro. Pensa no que você faz com pó. E pensa no que você faz com ouro. Uau. Como isso acontece, apóstolo? Quando você paga os votos, qualquer coisa que você determina acontece. Amém. Foi a experiência que Deus deu para você. Por isso que você sofre. Escreve um livro. Vou, em nome de Jesus. Escreve um livro com essa capa. E pagando tu os votos, determina que Jeová faz. Porque é verdade, apóstolo. Assim, ó, não que vai parecer para, né, para quem não entende, que parece que a gente compra a bênção. Não. A gente tem que fazer o voto, tem que orar, tem que jejuar, ó, e tem que acreditar. E cuidar esperar. Da boquinha, não pode murmurar. Não pode murmurar. Cadê dinheiro para aquele apóstolo Ju, bonito, um dia me falou uma coisa. Sabe por que, filha, que tu vai prosperar? Sabe por que tudo vai mudar? Por quê? Porque tu parou de murmurar. E é verdade. Ó. Não se murmura. Pensa numa pessoa endemoniada, é uma pessoa que usa a boca só para reclamar. A Bíblia diz que é melhor morar com uma égua, com uma cavala, do que morar com uma pessoa com a boca que... E eu fui, o pior de tudo. Você era assim? Eu era. Você estava louca, estava cheia de demônio, guria. Claro, com certeza. Enlouqueci para poder acordar, que nada daquilo eu poderia fazer. Só que a minha vida, apóstolo, é... Não vou dizer que eu vivo por voto, eu vivo para Jesus. Claro. Mas eu obedeço a palavra. Foi uma revelação que Deus te deu. Independente do valor. Gente, independente do valor que você vai votar, votem. Eu juntei o dinheiro do psiquiatra, eu votei. Eu juntei o dinheiro do remédio, eu votei. E tudo. Pode testemunhar, que eu faço Deus a reunião me prosperou. Aqui. Então, é assim, ó. Coloquem o dinheiro do cigarro. Eu desafio vocês hoje para fazer isso. Coloque o dinheiro da semana do cigarro e faça um voto. Coloque o dinheiro da bebida, o dinheiro do remédio. Juntem uma semana, não precisa ser o mês todo. E votem no Deus que eu voto. E eu duvido que vocês não vão ter uma resposta. Uau. Eu duvido que na outra semana vocês não vão estar aqui, como eu estou aqui em cima, dizendo ou para vocês ou para alguém. Principalmente quando nós buscamos para alguém. Acreditem que no momento que vocês buscarem por uma alma, ali Jesus vai estar respondendo tudo na sua vida. Independente do que você estiver passando, não olhem para o problema. Uau. Olhem para Jesus, porque a resposta vem todos os dias e toda hora. A minha vida, eu posso dizer, foi realmente, ele me fez, está me fazendo um vaso novo. Uau. Porque dentro do hospício, eu fui abandonada, eu fui desacreditada, eu só tinha Jesus e os meus filhos, até a minha família me abandonou, mas um não me abandonou. que foi Jesus. E todos os dias ele me mostra, quanto mais tu me buscares, mais eu estarei contigo. Aleluia. Temos que estar todos os dias na presença de Deus. Não adianta ir à igreja e fazer tudo errado, como dizia a música do mundo. Nós temos que obedecer. Nós viemos aqui, foi como esse homem no domingo, ele sentou naquele banco chorando, ele voltou sorrindo para casa, não tem valor nenhum, não tem voto nenhum para mim. É ver o sorriso daquele homem e no outro dia ele me ligando dizendo, Celina, mudei de vida. Tudo que aquele homem falou era o que eu precisava ouvir. A partir de agora, eu quero olhar para frente. Gente! Impressionante! Levantei as mãos para cá, vamos orar por ela. Glória a Deus! Não precisamos nem pregar hoje. Os pregadores vieram. Fecha os teus olhos, filha. Isso foi uma revelação que Deus te deu. Deus me deu a revelação do avivamento. Para você, ele deu a revelação do voto. Vá sem temor e faça o que Deus mandou você fazer. Quantos dizem amém? Nós temos assuntos poderosos para tratar com vocês hoje aqui. Quem aqui sofre de alguma dor, alguma tristeza, de alguma coisa que ouviu, de alguma coisa que sentiu, de alguma coisa que passou? Quantos aqui? Uau, vão ser todos curados hoje. E serão levantados por Deus para curar outras pessoas. Meu bem, como você chama o rapaz? O nome desse rapaz é Jânio. Jânio. Ele veio dar testemunho de transformação da vida dele. Sim. O Jânio era morador de rua. Uau. Viciado em crack. Mais de cinco anos. Ainda. E através do cunhado dele, Ricardo. Quem é o cunhado dele? Lá de Canoas. Olha aí, novo convertido. De traficante a ganhador de almas, hein? Aleluia. Nome de Jesus. Ele disse que não teve boca de crack, ele não trabalhou no viaduto da Conceição. É mesmo, Varão? Morou cinco anos. Na vila, olha aquela vila ali, é boca. É terrível. Ali tu dormia, tu te acordava com a brigada te espancando todo dia. My God. Vim conhecer a palavra através dele e tô aqui até hoje. Deus me honrou com meu filho que tá sentado no colo da minha, lá no colo da minha esposa dormindo lá. Cadê o filho? Olha lá, coisa mais linda. Tá feliz, esposa? Que o marido agora não mora mais na rua, não é mais, não é mais viciado em crack, não. Tá feliz? Não tem dinheiro que pague isso. Oh, Deus. Ela olha pro bebê, toda mamãe olha pro bebê, né? É o tesouro. Não tem dinheiro que paga isso, filha. Isso vai acontecer com todas as pessoas dessa cidade. Amém! Amém, amém. A única pessoa que pode impedir a sua profecia é você mesmo. Diga, eu não vou impedir a minha profecia. Não vou impedir a minha profecia. Nós não vamos impedir. E ele está muito feliz, amor. Diz que depois que ele entrou para cá, ele tem se aberto para o ensino, para ser cuidado. O cunhado dele tem dado muito apoio para ele. Ele diz que graças à misericórdia e ao amor da família, né? Que estendeu a mão, porque ninguém já acredita mais. Uma pessoa que mora na rua que é, dele, é viciado. É, cunhado. E ele diz que ele é muito grato ao cunhado. Faz quanto tempo, meu bem, que ele saiu? 6 meses. Saí do crack já vai fazer 1 ano e 8 meses. Nunca mais voltou. Mas tive recaídas nesse decorrer, foi onde que o Ricardo, a esposa dele, sabe, junto com o enteado dele, que começaram a me explicar a palavra, e eu tô aqui hoje em dia. Agradeço muito a eles, que nem eu digo que ele é meu pai na fé. E nunca mais você vai cair, em nome de Jesus. Eu creio. Você estava aqui domingo na hora da imposição de mãos ou não? No domingo, tava na hora que o senhor chamou a igreja da Matias. Você viu, você não viu uma família que apresentou o filho que estava 11 anos desviado? 11 anos desviado e 9 anos na droga. E depois de 11 anos, o César e a Dalmara, eles estão aqui ou não? O César e a Dalmara não estão? Depois de 11 anos que o filho nunca mais tinha pisado numa igreja. Ele chegou aqui na igreja. Domingo e choraram, foram tocados por Deus. Glória a Deus. 11 anos desviado, 9 anos nas drogas. Nós nunca podemos desistir. Nós nunca podemos desistir de uma alma, né? Para os pais, familiares que estão aqui, nunca desistam de uma alma. Você tem que lutar desesperadamente pela salvação. Cada vez que eu vou para Porto Alegre, eu passo com a minha esposa pela rua, vejo os mendigos na rua, pergunto pelo fulano, pelo ciclano. Diz assim, morreu, sumiu, tá preso. Eu boto as duas mãos pro céu e boto o joelho no chão e agradeço a Deus por estar vivo hoje. Impressionante. Fecha os teus olhos. Você sabia que eu sou ex-viciado, Jânio? Sabia? Testemunho do Castelo. 17 anos. Vai fazer 18 agora. Que eu experimentei drogas assim como você experimentou. E desde que o fogo entrou em mim, nunca mais eu olhei para trás. Eu vou pedir para o Espírito Santo queimar você com esse fogo agora. Eu vou pedir para o Espírito Santo tocar você. Não volte mais para trás. Honre a Deus. Honre a família que Ele te deu. E quando se aproximar dos viciados, ganhe todos eles para Jesus. Você quer isso? Solte as suas mãos. Levante as suas mãos para cima. Feche os seus olhos. Senhor, fogo! O mesmo fogo que o Senhor queimou a mim e a minha casa, Senhor. E nunca mais retrocedemos. Que este fogo agora seja transferido para Ele. Que Ele nunca mais sinta desejo das drogas. E ganhe uma multidão para Ti. Que Ele prospere no sobrenatural em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Princesa, o que passou com esse senhor? O nome desse irmão é Claudir. Ele trabalha em construção civil, mas quanto tempo, Claudir? Um mês e pouco ele ficou sem trabalho. Claudir. Só que ele veio no seminário de honra e ele aprendeu e fez o propósito do voto com Deus. Quanto tempo sem trabalho? Um mês e pouco. Entrava assim, tipo um servicinho, mas não dava para nada. Sempre faltava o dinheiro, ele queria umas coisas grandes. E ele veio no seminário de honra, aprendeu, recebeu o ensino e fez um voto. Uau. Só que dali, ele, aí que não entrou mais trabalho. My God. Aí ele viu que era o diabo querendo resistir à bênção dele. Uau. E ele disse, ah, é, diabo, então tá, se é para trabalhar por pouco, eu não vou. Então é o seguinte, eu vou para oração e para jejum, porque Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida. Yes. E aí ele foi para oração, para o jejum, pegou livros do Mike Murdock, pegou ensinos e começou a estudar e ler e orar. E ele disse, Deus, eu não saio daqui com qualquer oferta do diabo para ele me tirar da tua presença. Eu estou aqui te buscando. Agora, se o Senhor tem uma porta para mim, que se abra essa porta. Uau. Ele recebeu uma porta aberta, maravilhosa. Ele já está abrindo a empresa dele, registrando. Uau. E ele vai ganhar a prefeitura de Campo Bom para prestar serviço em Campo Bom. Uau, que coisa linda isso. E ele trouxe o voto, porque daí ele conseguiu o dinheiro. Joel, achou o versículo aí, Joel? Coloca no telão, por favor. Olha só, como é que é o seu nome? Claudir. Claudir, olha só o que diz a Bíblia, Claudir. Você viu, os testemunhos também já vão servindo para a gente ensinar o povo. É, a Bíblia diz assim, ó, quando fizeres algum voto, Deuteronômio 23, 21, ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Quando você faz um voto, e você diz, não, não vou fazer, não vou pagar agora, não vou fazer agora, não vou fazer agora. Diz que se você tardou, se você retardou, você abriu uma porta de acesso para Satanás. Diz que em você há pecado. E aí, realmente, a destruição entra. Está feliz, meu irmão? Muito feliz. Coisa boa. Maravilha. E qual é o voto que você traz? Está suando? Está calor? Está calor, está quente. Bigode molhado? Eu fiz o voto dos 365 que o apóstolo fez aquele no congresso da honra, Sandro, isso, é, no apóstolo Sandro. E também trouxe o dízimo e a primícia. Que coisa boa. Esse trabalho que Deus abriu a porta. E também Deus está me abençoando, vou registrar uma empresa agora e quero entrar para prestar serviço na prefeitura de Campo Bom. Vai conseguir. Em nome de Jesus. Deixa nós orar por você, amém, por favor. Levante as mãos para cá, filhos. Surabacandaraia. Pode entregar os votos aqui. Fecha os teus olhos. Dobra o joelho. Pode dobrar os joelhos. Depois eu coloco no gasofilácio. Dobra os joelhos. Me traz um pouquinho de óleo, por favor, apóstolo. Filhos, por quê? Olha o sonho dele de desempregado para uma empresa. Quem é a cabeça e quem é a cauda? Você é cabeça ou você é cauda? E por que que o satanista que paga o teu salário? Ah, eu não aposto. Glória a Deus, filho, mas é uma exceção você. A maioria é. Os satanistas tudo na praia, né? Desfrutando do melhor da terra, e o crente correndo para abrir o portão para ele. Sabe onde é que Deus resolveu me ungir para ser pregador? Eu fui 4 anos e 8 meses, com todo respeito. Não desconsidero nenhuma profissão, por favor. Eu sou um homem esclarecido, meus irmãos. Mas eu fui 4 anos e 8 meses vigilante. E me doía, doía até porque eu passava o dia todo em pé. Me doía o dia todo em pé de coturno, não fazendo nada. Quando vinha um assaltante, ao invés de eu defender, ele assaltava a minha empresa. Tomava coronhada, perdi o revólver. Eu dizia, meu Deus, eu não presto para nada. Eu chego aqui de manhã, fico com óculos escuros, o dia todo só vendo os outros produzir e eu parado. E quando vem alguém que daí é o meu serviço que eu tenho que defender, esses bandidos me pegam no contrapé e primeiro dão em mim e depois dão em todo mundo e eu não presto para nada. Aí eu me revoltei com aquilo. Eu disse, eu quero fazer alguma coisa que preste. Aí Deus me ungiu pregador. Olha o meu testemunho. Amo. Lutei para sair da empresa, não queria me soltar. Mas eu não fazia nada de produção. Só vi os ímpios. Os ímpios davam risada. Os ímpios diziam, tu não presta para nada, né, seu guarda? E eu dizia, o pior é que o senhor está certo. Dizia, eu fico aqui vendo vocês trabalhar. Deixa ele ajoelhado assim, para ser empresário, ele vai ter que passar muito tempo ajoelhado. E a minha mão está na cabeça dele. A Bíblia diz que a minha mão pode abençoar ele. Eu disse, eu não presto para nada, gente, porque quando vem o bandido, ele me assalta e assalta, e o primeiro que ele assalta é eu. Como eu fui assaltado? Me levava o revólver e tomava a coronhada na cabeça, não é bem? Tomava. Chegava todo inchado em casa. Também que acabou esse negócio. Tá, eu disse, o que que houve, amor? Eu disse, eu não presto para nada, bem. Eu não faço nada o dia todo. E ainda ele dizia, agora eu sou crente, não posso nem falar nada, fica bem quietinho. Eu dizia, agora eu sou crente, nem xingar o bandido eu não posso. Eu dizia, seu bandido. Eu acho que foi. Acho que ele teve que pagar os pecados dele, né? Que ele fazia muito isso antes, e depois ele teve que. Eu dizia, seu bandido, o que é que o senhor quer? Ele dizia assim, eu quero assaltar. Aí o diabo dizia assim para mim, ó, aquele que pede, você tem que dar. E o diabo dizia para mim, o diabo usando a Bíblia, quem pede recebe. Eu dizia, pode assaltar, o senhor está pedindo. Mas não me mate, eu dizia para ele, eu tenho família. E eles me davam o tiro e não me pegavam, gente. Glória a Deus. Deus tinha um plano. Amém. Vire para alguém e diga assim, ó, deixa de ser o vigilante. Diga assim para essa pessoa, se torne o dono do banco. Amém! Nome de Jesus! Tudo é possível para aquele que crê. Bota óleo aqui, apóstolo. Bota óleo na cabeça ungida desse homem aqui. Pai, esse homem de desempregado está sonhando em ser empresário. Nós determinamos a bênção do êxito sobre ele. A bênção da produção sobre ele. A bênção da multiplicação sobre ele. A bênção da cabeça sobre ele. A bênção do extraordinário sobre ele. Que na próxima vez que ele aparecer aqui, ele diga, eu não estou prestando serviço somente para a prefeitura de Campo Bom, mas para todas as prefeituras do Rio Grande do Sul, porque eu creio em milagres. Senhor, ele fez votos. Quem faz voto prospera. Quem faz voto sai de cola e se torna cabeça. Quem faz voto sai do invisível e materializa o invisível e faz o impossível se tornar possível. Deus, levanta pessoas com a visão de cabeça nesse ministério, em nome de Jesus. Mais fogo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um aplauso de verdade, porque Jesus daqui um pouquinho vai visitar você como nunca. Meu bem, qual é o testemunho dessa menina? Aleluia. O nome dessa filha é Eduarda. Sim. É o testemunho bem semelhante ao dele aqui. É, uau. O pai dela estavam desviados e o pai dela estava desempregado há 13 anos. Não era desemprego, nem sei se ele está aqui, era uma maldição e grande. É, exatamente. É ou não é, gente? Era uma maldição e eles foram para o retiro, era uma maldição de feitiçaria que tinham feito para eles destruir a vida deles e estava destruído. Isso? Eles foram para o retiro, voltaram para Jesus, só que ela precisou fazer um voto para desatar. Uau! E ela deu o que ela tinha de mais importante, que era o anel de 15 anos dela. Uau! Ouro branco com um diamante. Eu me lembro. com brilhante. Eu me lembro, chorando aqui, não foi? Você disse, eu estou dando aquilo que tem mais importante, não foi? Então, e ela fez um voto para o pai dela conseguir um bom emprego. Só que o pai dela não conseguiu um bom emprego. O pai dela conseguiu uma empresa própria. Glória! E o pai dela hoje tem um negócio dele, não sei o que que é, mas ele uau, tem um negócio uau, dele. Uau, uau, uau. Nem, ela não sabe nem se ele chegou porque ele está trabalhando. E Deus... Nunca falta, eu sei, ele treme e chora. Foi curado? Foi curado? O que, foi que curado. Ele tinha? Ele tinha gastrite, pedra, não sei onde lá, e um monte de coisa. Nem eu sabia direito de tanta My coisa God. Que era. E agora, meu bem? E agora? Agora eles estão abençoados. Deus libertou eles de todas as maldições, estão na fé e estão prósperos. Graças a Deus, não preciso mais mendigar nada. Deus deu tudo para eles. Levantei as mãos para cá, que nós queremos abençoá-los. Amor, não precisa nem você pregar, meu amor. Só vou fazer o apelo agora. Meu Jesus, levantei as mãos para cá. Jesus Cristo disse assim, ó. Não querem crer nos meus ensinos? Creem nos sinais que provam que o Pai me enviou. Meu Deus, depois de todos esses testemunhos, meus filhos, já vai vendo aí o que Deus está mandando você dar nessa noite. Nós profetizamos fogo de Deus sobre ti. Você tem um sonho de fazer a obra de Deus. Você tem um sonho de cantar, de trabalhar para Deus, de servir a Deus. Deus te diz, hoje eu falei contigo e te ministrei no sobrenatural. Filhos, em nome de Jesus... Se vocês prestarem atenção, coloca aí, filho, Jó 36, 11. Se vocês prestarem atenção nos testemunhos, os segredos estão aqui. Quais são os segredos? Os segredos são você saber o que quer e obedecer à palavra de Deus. Aqui está Jó 36, 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. A palavra de Deus diz que quando você ouve a Deus e você serve, você faz alguma coisa pela obra de Deus. Eu gosto mais da outra tradução, Joel, que diz assim, ó. E viverão dias de prosperidade. Agora, pelo amor dos meus filhinhos... Pelas barbas do profeta, não veja prosperidade só como dinheiro. Prosperidade é tudo de bom na terra. É você ser feliz. É você ter paz com a sua esposa. É você amar a sua esposa e ser amado por ela. É você ter um filho como o meu que nunca me deu problema. Pensa num gurizinho de 10 anos de idade que nunca me deu problema. Um gurizinho que se eu falar assim, filho, vamos mudar tal coisa para o bem geral da família, ele abre mão de qualquer coisa. Prosperidade é você ter saúde, é você ter paz. Eu escutava um escritor, um psicólogo, dizendo que Hitler foi famoso e importante, mas Hitler sofreu por quê? Porque Hitler não podia ter paz por tantas pessoas que ele matou. E hoje tem pessoas que são assim. Pessoas que buscam a fama e estão vendendo a alma para o diabo. Pessoas que não têm mais paz, pessoas que estão depressivas. E no entanto a Bíblia diz assim, ó, simples, um versículo só. Um versículo só. A Bíblia diz assim. Se vocês obedecerem a Deus... Se você adorar a Deus, você terá paz e prosperidade até o fim da vida. Que tradução? Parabéns. Você terá paz e prosperidade até o fim da vida. Muitas pessoas nos atacaram dizendo, eles têm unção, mas tem um momento que eles falam muito de dinheiro. Mas eu pergunto aqui, que nem o Silvio Santos, quem não quer dinheiro? Quem é o louco? Ela era louca e não rasgava dinheiro. Quem é o louco que não quer dinheiro? Quem é o louco que não precisa da bênção material? Uma crise desta geração é, o homem espiritual quer paz e salvação, mas o homem material precisa de dinheiro para pagar as contas. O homem material precisa de dinheiro para sobreviver, filho. Se você não trabalha, a sua esposa manda você embora de casa. A sua esposa reclama porque as amigas de trabalho recebem mais presentes do que ela. A sua esposa chora porque a amiga todo mês compra sapato novo e ela já está com o sapato que é uma cebola embaixo, tem um buraco desse tamanho, parece uma boca de jacaré, não vai entrar no céu. Porque rachou. Então, Deus, ele não exige nada de você sem dar para você 1 milhão de vezes mais em troca. 100 vezes mais no grego é infinitamente mais. E ali diz que todos os seus dias podem ser dias deliciosos. Eu tenho vivido dias de delícias, por mais que eu tenha mais problemas talvez do que qualquer um de vocês aqui. Mas tenho vivido dias de delícias, por quê? Porque a minha vida está em obedecer a Deus. Esse aqui é o dinheiro, primícia e o dízimo, da Ana Paula, filha do pastor Luiz e pastora Sirlei, que ela veio dar o testemunho semana passada. Vocês lembram dela? Que ela teve que orar e jejuar para conseguir dinheiro para ir lá no Paraná buscar um serviço, para reativar a empresa dela. Então, esse aqui é o primeiro dízimo e primícia dela, e graças a Deus o envelope está bem gordinho. Então, eles foram fiéis e agora tem uma outra licitação que eles estão fazendo e que eles vão receber em nome de Jesus, porque eles são fiéis. E aos fiéis Deus não pode negar, né? E eu só quero ler um decreto aqui que Deus nos deu em oração essa semana. Nós estávamos orando ontem e Deus nos deu e nós colocamos no alimento de casa de oração. Preste atenção. Quando os filhos de Deus vivem como os filhos das trevas, a única recompensa autorizada a vir sobre eles é das trevas. Uau! Entenderam? Quando um filho de Deus vive como um filho das trevas, a única recompensa autorizada a vir sobre ele é das trevas. Então nós que nos dizemos filhos de Deus, temos que andar segundo aquilo que ele estabelece. E assim as recompensas de Deus virão sobre as nossas vidas. Amém? Então não adianta orar e jejuar, nós temos que ser fiéis. Se você for fiel, Deus não pode negar a palavra, ele vai ter que ser mais fiel ainda a você. Amém? Amém. Ó, mais uma irmã que creu e Deus abençoa. Em 17, esse ano eu faço 18 anos de fé. Eu nunca vi alguém, meu bem, chegar e dizer assim, ó, apóstolo, ore por mim, porque eu estou ganhando muito e eu quero ganhar menos. Apóstolo, está tudo dando certo na minha vida, ora para dar uma bagunçada lá para ver se eu melhoro. Nunca vi. Agora, a única forma daquilo que você está pedindo acontecer para você, é se você receber o ensino da palavra. Joel, você achou o versículo para mim, por favor, Joel? Vamos ver, Mateus 8:1, redobra sua atenção. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Uau! Jesus diz para você, eu quero que você receba o milagre. E quando é que vai ser o milagre? Só no Papai Noel? Quando é que é o milagre? Diga imediatamente. Grite imediatamente. Grite Satanás. Em nome de Jesus. Imediatamente eu recebo o meu milagre. Porque Jesus quer que eu receba o milagre. Amém? Olha o que diz o versículo 4, filhos. Disse-lhe então Jesus. Olha, não o digas a ninguém. Mas vai, mostra-te ao sacerdote. E faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Hã? Antigo Testamento é só o que eles pregam. Tem mais tempo para isso, gente. Daqui Jesus, ó, mandando obedecer o Antigo Testamento. E dizendo, eu te curei, mas vai lá no sacerdote, faz a oferta para servir de testemunho. Filhos, vocês têm recebido milagres. Não basta o testemunho, tem que fazer uma oferta. Gostaria eu de pegar todo o dinheiro para mim? Gostaria eu que todo esse dinheiro fosse meu? Nenhum. Esse dinheiro é para Deus operar 1 milhão de vezes mais na sua vida. Porque ele diz que quando você dá, ele dá para você muito mais. Urama cantarabia. Será que todos esses testemunhos não valem pelo menos uma oferta? E não tenha vergonha, viu, filha? De dizer, não pense que eu estou fazendo negócio com Deus. É negócio com Deus, sim. Já mostrei na Bíblia. Jacó disse, se o Senhor me der essas 5 bênçãos, aí eu vou te dar o dízimo. E Jacó deu a luz a Judá, e de Judá veio Jesus, filha. Não tenha vergonha de fazer negócio com Deus. Ai, eu não vou fazer negócio com Deus. Por isso que a tua vida está um negócio. Gente, é tão forte isso, e eu vou falar isso diante dos apóstolos que estão aqui, porque às vezes as pessoas não acreditam. Mas eu e o apóstolo, nós cremos tanto nisso, que tudo que nós fizermos para Deus, Ele sempre fará para nós, que eu vou falar a oferta que eu e o apóstolo demos aqui domingo. Domingo, eu e o apóstolo, do nosso dinheiro que nós recebemos, uma bênção dos apóstolos que eles trouxeram para nós, nós tiramos 8 mil reais, colocamos no altar para abençoar a igreja. Nós não temos recebido nada de ajuda de custo, de salário, há mais de 6 meses. Mas tudo que Deus tem depositado, eu só tiro para nós pagarmos as nossas despesas. Para pagarmos alguma conta que outra. Ah, além dos 8 mil, nós tiramos do nosso dinheiro mais 5 mil e pagamos o pessoal da rádio também. Então, 13 mil reais que era para nós desfrutarmos, que era para eu fazer algo que eu queria que meu marido tinha me dado de presente, né? Que era uma cirurgia plástica, que eu iria fazer. Tem gente que acha um escândalo isso, mas não tem problema, eu não acho. E eu vou fazer em nome de Jesus, porque Deus vai me dar. O meu marido me deu de presente para eu fazer a cirurgia. Eu disse, não, a igreja está precisando, nós temos que pagar o aluguel, nós temos que dar um dinheiro para esse pessoal da rádio. Nós demos 13 mil reais. Então, nós temos ofertado. Para nós tem sido um prazer fazer. Ah, eu como mulher, eu gostaria de mudar os meus móveis. Eu gostaria de entrar num shopping e comprar um monte. Mas eu gostaria de fazer tudo, gente. Só que tem coisas na minha vida que são mais importantes do que uma bençãozinha. Que é o quê? Respaldar a obra de Deus. Então, eu estou falando diante deles que nos ofertaram, porque eles são testemunhas. Porque nós já temos a testemunha, que é Deus, o diabo e nós mesmos. Mas diante dele, só para vocês verem como nós amamos a obra de Deus. Entenderam? Então nós demos por amor e Deus vai nos dar infinitamente mais. E antes de acabar o ano, eu vou fazer minha cirurgia plástica. Amém? Então o dia que eu chegar aqui meia durinha, vocês vão dizer assim, apóstola, está usando dinheiro da igreja? Não, meu filho, eu não uso dinheiro da igreja para usufruir, para coisas que eu acho importante para mim. Porque eu sei que Deus vai me dar todo o desejo do meu coração. Amém? Amém. Agora, depois dessa enxurrada de testemunhos, levante a sua mão para o diácono dar uma bênção para você. Quem quer receber uma bênção? Então levante a mão para o diácono dar uma bênção para você. Pode dar a bênção para eles já. Qual é a bênção? O envelope para eles semearem. O Serginho está aqui com 2 envelopes, né, Serginho? Sua esposa está trabalhando lá em... A sogra? A sogra está lá em Bé. A esposa mandou os dízimos lá de Imbé e agora a sogra está mandando. Gente, quando a sogra começa a dizimar e ofertar, porque Jeová está no negócio, gente. Quando a sogra começa a dar dízimo, desculpa, ela me ama, ela está sempre comigo no Twitter, deve estar vendo, é brincadeirinha, a sogra é uma sogra maravilhosa, ainda mais depois que a sogra mandou os envelopes. Amém, filhos? Então, faça isso com Deus. Coloca ali de novo, Joel, Mateus 8, bota a palavra nisso. Depois diz que a nossa igreja não tem ensino. Eu desconheço uma igreja com maior ensino do que esse. Ali, ó. Vai, mostra ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Sabe por que às vezes teu testemunho não serve? Porque é só da boca para fora, meu filho. Testemunho é aqui, ó. Esse monte de envelope, que aquele que era cauda agora é cabeça. Está aqui, ó. Todos os envelopes, vai ali para o gasofilácio ali, meu filho. Depois tem uma equipe toda que conta tudo, um com um olhão maior do que o outro, dizendo ninguém toca, ninguém mexe, que isso aqui é santo. Negócio não é brincadeira, não. Negócio é sério, gente. E eu digo para vocês, semana passada, eu dobrei o joelho, está aqui, a minha mulher te prova. Ó. A mulher estava lá com a baixa, a autoestima, já que ela falou, vou falar. Com a autoestima toda baixa, dizendo, você parece um bailarino espanhol. e eu estou aqui. E eu disse, o que, que você quer, meu amor? Ele disse assim, eu quero... Ela tem que jogar limpo com o pessoal. Assim, eu quero tanto para fazer. Hoje em dia todo mundo faz. Os pregadores, esses que eram gordão, tudo magrinho, tudo o que, que é? Tudo redução de estômago, meu filho. Tudo redução de estômago. Menos um que eu conheço que não fez. E eles não acreditam. Eu disse, se eu sou homem de Deus, eu vou dobrar o joelho contigo agora. Porque a minha mulher não vai andar triste. No que nós levantamos do joelho, tocou o telefone com mais do que aquilo que nós pedimos. E sabe por que, que a minha esposa disse? Não vou usar para mim, vou usar para a obra. Eu disse, bom, eu gastei um cartucho. Mas só por ela ter semeado, agora ela vai receber 1000 vezes mais. Vai sobrar até para mim. Segunda coisa que eu pedi. Eu disse, Deus, eu prego que quem dá recebe 100 vezes mais. E você foi a minha caminhonetinha, meu Deus. Eu quero 100 caminhonetinhas. Bom, a primeira já voltou. Agora vem. Eram 100 ovelhas. Agora vem as 99. Mas você tem que dobrar o joelho e dizer, é meu, solta cão. Solta Satanás. Solta diabo. Aí apóstolo, mas eu tenho medo, eu me arrupio todo, que nem dizia a mãe do Josimar, lateral direito da seleção. Eu fico todo arrupiado de medo. Ele tem mais medo que você. Os arrupios não é dele, os arrupios é o Espírito Santo arrepiando ele. Manda fogo nesse cão, meu filho. Ai apóstolo, o diabo me persegue. É porque você não está perseguindo ele. Persiga você, ele acorde, mas ele diga assim, sai cão, sai diabo, sai pombagira, sai Exu, sai não sei o que mais, em nome de Jesus. Está preparado? Então fique em pé então para nós podermos consagrar aqui, porque agora eu ainda prego. Pode trazer, pode trazer. Me dá uma música, maestro, me dá uma música. Senhor, nós consagramos a mão esquerda contra o diabo, Senhor. Para que diabo seja destruído em nome de Jesus, a miséria, a incredulidade, a dúvida sejam destruídas. E a mão direita para consagrar as finanças, a riqueza do teu povo. E declarar milagres, declarar prosperidade, declarar êxito, declarar conquista, declarar sucesso, declarar riqueza, declarar vitória, declarar bênção, declarar conquista de Deus, declarar respostas de Deus, declarar milagres de Deus. Declarar verdadeiramente coisas boas de Deus. Declaramos êxito de Deus. Declaramos milagres de Deus. Declaramos prosperidade de Deus. Declaramos vitória de Deus. Declaramos conquista de Deus. Declaramos respostas de Deus, declaramos prosperidade de Deus, declaramos milagres de Deus, declaramos cura de Deus. Venha com fé, venha com fé, venha com fé. Senhor, obrigado por esses apóstolos e pastores, Senhor, que estão me ajudando a consagrar aqui, Senhor. Usa as mãos deles para prosperar, usa as mãos deles para conquistar, usa as mãos deles, Pai, usa as mãos deles para soltar riqueza, para soltar prosperidade sobre o povo, para abençoar o povo, para ajudar o povo. Eu declaro por terra as obras do diabo, eu declaro por terra o feitiço, eu declaro por terra o olho grande, eu declaro por terra a inveja, eu declaro por terra os ciúmes, eu declaro por terra a divisão, eu declaro por terra a destruição, eu declaro por terra a visitação do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem prosperar no sobrenatural, levantem as mãos para cima. Eu declaro o sobrenatural de Deus prosperando vocês, eu declaro o sobrenatural de Deus curando vocês, eu declaro que hoje, neste exato momento, saiu a incredulidade, saiu a dúvida, saiu o medo do materialismo. Eu declaro que se o dinheiro ou a riqueza fosse má, o diabo teria pedido para aumentar a riqueza de Jó e não para destruir. Eu declaro que entra a revelação em você, você sairá do zero para a abundância, você sairá do nada para o extraordinário, você conquistará no sobrenatural. Diga, eu recebo no nome de Jesus. Uau, dê um forte aplauso para Jesus. Muito obrigado, podem assentar-se. Obrigado, apóstolos. Joel, acha para mim Lamentações 3:19 na nova tradução da linguagem de hoje, Joel. É NTLH. Lamentações... Ah, que tu tá rápido, varão. Agora vê, nova tradução na linguagem de hoje, vê para mim Lamentações 3:19. Isso, viu como tinha folhetinho lá? Ó. Ouça, por favor, com atenção, ou leia com atenção. Eu lembro da minha tristeza e solidão. Lamentações 3:19. Eu lembro da minha tristeza e solidão. Isso. Das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Vire para alguém e diga: Deus é bom para você. O próprio profeta Jeremias estava apavorado. Por quê? Porque as dores estavam sobre ele. Ele lembrava das dores, ele lembrava das tristezas, ele lembrava das mágoas, ele lembrava das amarguras, ele lembrava das críticas, ele lembrava das derrotas. Quantos aqui querem ter uma vida, um ministério feliz e próspero? Procurem saber menos o possível aquilo que as pessoas que não gostam de você falam de você. Procure saber menos o possível das críticas que lançam contra você. Por quê? Porque a sua alma não foi criada para ser criticada, a sua alma foi criada para ser abençoada. E muitas vezes, de tanto você ouvir, ah, ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo, isso vai gerando uma raiva, isso vai gerando uma ira, isso vai gerando um ódio. Os homens sábios que viveram longos e frutíferos ministérios, eles sempre testemunharam que eles procuravam não ler as notícias contrárias a eles, mas somente as favoráveis. É disso que Jeremias, que escreveu Lamentações, está dizendo no versículo 19: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, penso nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte. Vire para alguém e diga: a esperança voltará para você. A esperança voltará para você. Sairá o sofrimento, sairá a dor, sairá a velha memória, sairá a tristeza. Quando você olhar para o seu passado, você lembrará de coisas boas. Quantos dizem amém? O que fazia Jeremias vencer a crítica? O que fazia Jeremias vencer a prova? O que fazia mesmo ele escrever Lamentações, porque era considerado o profeta chorão? Passava só chorando por causa de tantos ataques desnecessários, ou ataques injustos em relação a ele, como alguém já escreveu, pensou, por que que o justo sofre tanto? Ele disse que a esperança só voltava para ele no versículo 22, quando eu penso no amor do Senhor. O amor do Senhor Deus não se acaba. Coloque aí, por favor, Joel, o versículo 22. O amor do Senhor Deus não se acaba. O amor do Senhor Deus não se acaba. E a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos a todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. A cada manhã Deus vai operar um milagre para você. A cada manhã Deus vai dar uma resposta para você. A cada manhã Deus vai operar profundamente em você. Por que que você não consegue pensar nisso? Porque quando você foi gerado, ou você foi projetado para o útero da sua mãe, ali tinham milhões e milhões e milhões e milhões de inimigos que queriam matar você e queriam destruir você, e você não tinha com quem contar ou em quem confiar, e por isso você se tornou individualista ou solitário. Mas a Bíblia diz que todo solitário, ele vive e morre no deserto. A Bíblia diz que todo solitário, quando a bênção chega na porta dele, ele não reconhece a bênção, e por isso ele não abre a porta, e ele se torna como Jacó. Ele pode lutar com a bênção, mas a boa notícia é, se você não desistir hoje aqui ainda, você será curado desta solidão, você será curado desse individualismo, você saberá que as pessoas não estão contra você saberá que as pessoas amam você saberá que as pessoas querem ajudar você, e você saberá que se você venceu 3.999.000 espermatozoides, e alguns deles eram chamados pela ciência de killers, que queriam matar você porque você era o menos apto e você não podia nascer, e você saberá que você já venceu a principal corrida ou carreira, ou disputa da vida, só por você estar vivo hoje, você já é um campeão e você vencerá todos os seus inimigos e você realizará todos os seus sonhos. Alguém dizendo amém para você ou não, você verá a glória de Deus, porque você não depende dos outros, você depende de Deus. Mas quando você ama Deus, você sabe que precisa conviver com os outros, e hoje Deus vai curar o seu interior aqui. Quantos dizem aleluia? Mas nós sofremos no nosso interior, sofremos as nossas dores, sofremos quando somos rejeitados, sofremos quando somos perseguidos, sofremos o principal braço, eu vou pregar sobre isso domingo, domingo sem sexto, no outro, porque essa Santa Ceia, sobre eu sou um criador, dois. O que que mais afasta você do milagre? A rejeição. Quando alguém rejeita você, quando alguém diz eu não quero, veja bem, se eu fosse um mau personagem, uma má pessoa, e eu rejeitasse a apóstola, e eu saísse no passado, antes de Cristo, é claro, e a apóstola assim, eu te amo, e eu dizia, mas eu não te amo, e eu vou te trocar por qualquer fantasia da rua, e Deus, eu estaria rejeitando ela, mas Deus estaria dizendo, estou protegendo o teu futuro. Quando alguém rejeita você, é Deus protegendo o seu futuro. Quando Deus tira alguém da sua vida, é Deus protegendo o seu futuro. Muitas mulheres hoje estão morrendo com AIDS, por quê? Porque elas sabiam que os meninos, eles saíam com todas as meninas. E os meninos rejeitavam elas, dizendo, não, mas eu amo. E o que que aconteceu? Simplesmente casaram, e o futuro, o que que aconteceu? Ele pegou AIDS na rua e trouxe AIDS para dentro de casa. Por que que isso aconteceu, filho? Porque quando Deus permitiu a rejeição chegar na vida dessa pessoa, para que ela se afastasse de um futuro de traição, essa pessoa não conseguiu conviver com a rejeição. A rejeição não é má. Quando pessoas rejeitam você, Deus está permitindo você ser protegido de um nível inferior, porque todo mundo que rejeita não é merecido. E mesmo assim nós ficamos lembrando do passado, Cura interior é a renovação da nossa mente, é a cura das feridas emocionais, é o processo da conscientização da nossa situação. Certas áreas das nossas vidas precisam de um toque especial do Espírito Santo de Deus. Querem uma boa notícia? O Espírito Santo vai trazer esse toque especial para você agora aqui. Redobre a sua atenção para que você possa receber aquilo que Deus vai ministrar na sua vida hoje. Dentro de você existem pequenos compartimentos onde foram armazenados muitos fatos de tristeza, de rejeição, de ferida, de abandono, de medo. Mas nesse exato momento você tem que fazer como algumas pessoas que estão baixando as suas cabeças ou levantando as suas mãos, dizer, Espírito Santo, me traz à memória todas as situações que me causam dor. Chega de ficar vivendo meus problemas. Graças a Deus que nos deu o seu Filho para levar na cruz todo o nosso sofrimento, não temos acesso, ou melhor, não temos mais acesso ao pecado, não temos mais acesso, não é mais permitido traumas nos ferirem, mas temos acesso ao médico dos médicos, diga eu recebo. Temos acesso ao médico dos médicos. Muitas pessoas não recebem cura no seu físico. Por quê? Porque sua mente está doente. O seu emocional está ferido. A sua psique está machucada, está amargurada. Enquanto o seu interior não for completamente curado, o seu interior, seu exterior não poderá ser completamente curado. Mas quando você diz, Espírito Santo, toca o meu interior. Ele vem, toca, transforma o teu exterior. Ele está aqui hoje para tocar o teu interior. Ele está aqui hoje para mudar o teu ser. Hoje Ele vai te curar, é só você abrir o seu coração. O ser humano é composto por três elementos, corpo, alma e espírito. Corpo, elemento com o qual contatamos o mundo físico. Alma, elemento com o qual contatamos a humanidade. A sede da inteligência, dos sentimentos, da vontade, das emoções. Ali ficam todas as lembranças boas e más. E o espírito é o elemento com o qual nós contatamos ao Deus Todo-Poderoso. Se o Espírito do Senhor está em nós, a nossa alma se alegra, o nosso corpo se torna sadio. O sábio Salomão disse em Provérbios 17, 22, o coração com saúde é vida da carne, mas a inveja apodrece os ossos. Corpo, quando você ora e jejua. Alma, quando você escuta coisas boas. E espírito, quando você tem contato com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que você não partirá com doença em alguma área do seu ser tricotômico, mas você terá que receber o milagre de Deus nas três áreas do seu corpo. E a principal dela, você recebe o Espírito Santo no seu espírito, ele cura suas emoções e o seu corpo recebe o milagre. Diga, eu recebo o milagre nessa noite. Diga, eu recebo o milagre nessa noite. Nestas áreas nós somos feridos pela instrumentalidade de outros seres humanos, ficando assim com a mente ferida, doente. A família é uma das fontes que pode levar a pessoa a ter uma enfermidade na alma. É a primeira agência, a família é o primeiro lugar que Satanás trabalha para nos trazer prisão, para nos trazer dores. portas que te trazem essas dores, escolhas erradas. Quando você escolhe errado, você tem ferida na sua alma, segundo o complexo de perfeccionismo, a pessoa que quer todas as coisas certas, mas ela sabe que ela não é certa. Toda pessoa que nunca consegue receber a cura, ela está com algo preso na sua mente de autopiedade. Ela quer que as pessoas chorem com ela, ela quer que as pessoas tenham tristeza dela, ela quer que as pessoas se compadeçam dela, e muitas vezes Deus não pode curar essa pessoa. Por quê? Porque se ela curar, ela perde o foco, ela perde a atenção, e ela não quer o milagre, ela não quer a cura, e ela sofre, e ainda por cima, vai para o inferno. Hoje Deus quer curar a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Quantos dizem amém? Amém. Sensibilidade em excesso. Pessoas que sofreram muitas mágoas, que desejaram ser amadas, admiradas, mas só receberam desprezo, descaso, se tornaram pessoas muito sensíveis, por isso querem muita atenção. Se uma amiga está com a testa franzida por algum motivo, ela já imagina o que está zangada com ela, ou então ela pode tornar pessoa durana que camufla seus sentimentos, se esconde atrás de um alcoraço, olhando que o chorar ou o seu emocionar são sentimentos negativos. Pessoas que olham para o lado e dizem assim: meu Deus, eu pequei, essa pessoa pecou, não aconteceu nada, mas ela está fazendo uma leitura errada da aparência do outro, e já gera uma guerra, medo ou timidez. Isso traz amarguras, laços terríveis, por causa disso, ou por que eu briguei com meu pai, por que eu briguei com a minha mãe, olha a cara desse garoto, é pena que não tenha saído nem um pouco a beleza do seu irmão. Isso tudo gera traumas, e uma área muito forte que Deus me mandou falar, por isso eu corri: sexo. Irmãos, primos, mais velhos, que usam de ameaças ou chantagem para tirar vantagens dos menores. Pais e padrastos que tratam seus filhos de forma estranha, despertando sentimentos fortíssimos inadequados à idade da criança. São procedimentos altamente destrutivos, semelhantes a uma descarga de 800 volts num fio que suporta apenas 110. São tratamentos e relacionamentos confusos que se embolam na mente juvenil, gerando ódio, medo, timidez, pavor. E depois que casam, a frieza, a adultério, a traição, a pessoas que nunca são felizes na carne e por isso nunca serão felizes no espírito, porque você foi feito para ser feliz, e hoje Deus vai quebrar essas cadeias aqui. Quinta porta que o diabo destrói o interior da pessoa: falta de perdão. Isso aí você já está cabeludo de tanto saber, porque eu nunca vi um careca que gosta de ser careca. Se você gosta, tudo bem, seja careca. Você está cabeludo de saber que tem que liberar perdão, tem que soltar o perdão. Enquanto você não perdoa, enquanto você tem palavras amargas na sua boca, você aprisiona a pessoa, você aprisiona a atmosfera, você aprisiona a dimensão, você aprisiona o bem, você aprisiona a saúde, você aprisiona o êxito, aprisiona a prosperidade, e você só não aprisiona uma coisa: os demônios que vêm para matar, roubar e destruir. Tem que liberar perdão sempre, tem que gritar: eu perdoo, apóstolo, mas ninguém me feriu. Libere perdão da mesma forma, que é melhor liberar perdão e não ficar prisioneiro. Rejeição, já falei sobre isso. Causas de rejeição também já falei. Palavras terríveis. Agora você vai ser curado nessa noite. Quantos dizem amém? Podem tirar os gasofiláceos, por favor, filhos. Eu tenho 5 minutos para orar com você. O que precisa vir, venha rápido, por favor. Me dá uma música, filho, que o Ministério do Louvor não pode cantar mais. Quartas-feiras nós estamos com bem poucos louvores, com os testemunhos, pregação e ensino e oração. Só pessoas que dizem assim: algo está preso na minha vida. Só pessoas que dizem assim: algo está prisioneiro na minha vida. Só pessoas assim: cadeias têm que se quebrar, cadeias têm que se cortar. Venha, venha, venha, venha, venha. Só pessoas que dizem: eu fui maltratado, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu fui traído. Alguém me disse que nada daria certo na minha vida, que não teria, só teria problema na minha vida, só teria coisa ruim na minha vida, não daria nada certo na minha vida. Venha para frente, você, venha para frente, venha, venha, venha, venha rápido, venha rápido. Você que diz assim: ó, algo está prisioneiro na minha mente, algo está prisioneiro na minha alma, algo está prisioneiro no meu espírito, algo está prisioneiro no meu coração, alguém me disse isso, alguém me falou aquilo, e eu preciso da visitação da glória de Deus. Venha mais perto do altar, venha mais perto do altar, venha mais perto do altar. Alguém abusou de você, fecha os seus olhos agora. Alguém abusou de você, alguém feriu você, alguém machucou você, alguém entristeceu você, alguém caluniou você, alguém perseguiu você, e por isso o seu espírito não se solta, por isso o seu corpo não se solta, porque você não consegue liberar o perdão, porque está preso o seu interior. A Bíblia diz que enquanto houver mágoa dentro de você, o seu exterior não será liberto, o seu exterior não será transformado, o seu exterior não será curado, o seu exterior não verá a glória de Deus. Primeiro precisa passar algo dentro de você. Feche os seus olhos agora. Fecha os seus olhos agora, fecha os seus olhos agora. Levante suas mãos para cima. Levante as suas mãos para cima. Levante as suas mãos para cima. Isso, vê uma música para o momento, por favor. Vê uma música para esse momento. Ou pense agora que nada importa nesse momento, a não ser nem quem está ao seu lado. Agora veja, deixe o Espírito Santo entrar dentro de você e ministrar o que você precisa ouvir. Deixe o Espírito Santo entrar dentro de você e mostrar para Deus aquilo que está sofrendo, aquilo que está acontecendo. Isso, apresente para Deus a sua dor, apresente para Deus a sua necessidade. Qual é a pior lembrança que você tem na memória? O que, que mais machucou você no seu passado? Jesus está aqui para ouvi-lo agora. Jesus está aqui para ajudar você agora. Jesus está aqui para ministrar você agora. Mostre para Deus o que mais machucou você. Mostre para Deus o que mais feriu você. Mostre para Deus o que mais entristeceu você. Isso mesmo, deixa as lágrimas vir para fora. Deixa as lágrimas vir para fora agora. Deixa o milagre agora, deixa agora o milagre. Deixa a lágrima vir para fora agora. Senhor, veja essas pessoas chorando. Senhor, veja essas pessoas chorando. Veja essas pessoas chorando, Senhor. Veja a dor, veja o sofrimento. Veja, Senhor, esses ímpios nos oprimindo, Senhor. E nos dá condições de fazer um isolamento aqui, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ministrar até a meia-noite, até a uma, até as duas da manhã. Porque aquele que está doendo, Senhor, aquele que está doente, aquele que está ferido, ele não está preocupado com horas, ele não está preocupado com tempo. Ele busca cura, ele busca um milagre. Diga para Deus onde é que mais dói agora. Diga para Deus onde é mais que está sofrendo agora. O que, que mais lhe machucou no passado, Jesus está aqui. Se você quiser chorar agora, chore. Fique à vontade, você está na presença do Papai espiritual. Tudo que você está sentindo, Ele já sentiu lá na cruz. Tudo que você está carregando, Ele já carregou lá na cruz. Ele foi humilhado, Ele foi injustiçado, Ele foi escarnecido, Ele foi rejeitado, Ele foi traído, Ele foi abandonado. Ele levou sobre Ele todas as suas enfermidades, traumas. Hoje Ele quer curar você de todas as lembranças ruins. Se você sempre sentiu muita falta de interesse dos seus pais por você agora, da sua mãe, do seu pai, saiba de uma coisa, Deus está aqui agora abraçando você. Deus está aqui agora curando você. Deus está aqui agora ministrando você. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Nós precisamos ter seriedade e temor onde Deus está. A igreja tem estado do jeito que está porque os profetas são medrosos e corajosos. Entrou no meu ambiente, tem que andar conforme Deus me revela, porque eu temo meu Deus e eu vejo Ele nesse lugar. E agora Ele está aqui para curar você. Ele está aqui para libertar você. Espírito Santo de Deus, continue, feche os seus olhos e chore. Feche os seus olhos, deixe vir para fora. Eu busquei ao Senhor hoje, a tarde toda, e o Senhor me disse, tem muitas pessoas com traumas que estão se desviando da igreja e estão se afastando da igreja porque as suas vidas não mudam. Porque as suas vidas não recebem o toque. Porque as suas vidas não recebem o Espírito. Porque as suas vidas não recebem respostas. Elas estão tristes, se sentem humilhadas. Elas se sentem machucadas. Por quê? Porque vêm outras pessoas recebendo. Porque vêm outras pessoas abençoadas. E parece que para elas nada acontece. O Espírito Santo vai fluir agora. Se você fixamente se lembra de quando foi molestado sexualmente, hoje o Espírito Santo quer trazer cura para a sua mente e lhe dar condição para perdoar e vencer isso. Se você viu seus pais drogados, alcoolizados, brigando, fazendo escândalo, se agredindo, isso mesmo, pode dar liberdade. Vai chorando, vai levantando a voz. Espírito Santo, tome esse ambiente agora. Espírito Santo, tome esse ambiente agora. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que a minha voz, a minha pregação não pode fazer, Espírito Santo, o Senhor pode fazer. Paira sobre cada um agora. Paira sobre cada um. Algumas pessoas vão sentir algo tão forte agora, vão sentir um calor tão forte agora, vão sentir a presença de Deus tão forte agora, que algumas pessoas vão começar a gritar, outras pessoas vão começar a chorar, outras pessoas vão cair tocadas por Deus. Vão cair tocadas por Deus agora. Por quê? Porque essa é a noite onde o bálsamo de Deus, o fogo líquido de Deus está vindo sobre você. O fogo líquido de Deus está caindo sobre você agora. Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Agora, agora, agora. Senhor, agora, se o Senhor mandou trazer essa ministração, Senhor, toca as vidas agora. Satanás, diabo, eu te amarro. Satanás, diabo, Deus me deu autoridade para te atar, te confrontar e te ordenar. Saia das vidas em nome de Jesus. Saia das vidas em nome de Jesus. Aí está. Aí está, está, está, está. Me dá mais música para eles, por favor, Márcio. Me dá mais música para eles, por favor. Se você der só um pouco de música, não sai para fora. Senhor, toca essas vidas agora como nunca. Toca essas vidas agora como nunca. Toca essas vidas agora como nunca. Toca essas vidas agora como nunca. Os demais irmãos estão liberados. Só fiquem aqueles que estão sendo ministrados. Se você não precisa de ministração, seu horário já deu e você precisa ir, liberdade e ação. Fica só aqueles que precisam ser ministrados agora. Fiquem só aqueles que precisam ser ministrados. Os demais podem ir. Até porque tem uns que ficam que parece com coruja no dia de fogo. É sapo, cururu, é olho grande, eu não sei o que, que é. Mais é tranca-rua do que ajudar. Por favor, fica só quem precisa ser ministrado agora. O que é isto, companheiro? Companheiro não, porque eu não sou do PT. Eu sou profeta e eu faço aquilo que Deus me manda. Fecha os olhos agora. Fica só quem precisa ser ministrado. Satanás, diabo, eu te repreendo das vidas agora. Eu te repreendo das mentes agora. Eu te repreendo das almas agora. Eu te repreendo dos espíritos agora. Eu te repreendo dos lares agora. Eu te repreendo das famílias agora. Pessoas que estão aqui, algumas dessas pessoas, elas iriam tirar a própria vida. Ou elas iriam matar pessoas. Esses demônios estão saindo da mente agora. Mulher, tu és livre nesta noite, diz o Senhor. Mulher, tu és livre nesta noite, diz o Senhor. Tu és livre nesta noite. Tu és livre nessa noite. Se você lembra do adultério, se você foi criado em um lar cheio de confusão, onde ninguém se entendia, brigavam o tempo todo, e essas lembranças ainda ferem e magoam você, Jesus quer lhe curar agora. Se você se acha pouco atraente, não aceita a sua própria imagem, venha receber a cura do Senhor agora, e aprender a amar a si próprio. Se você se sente culpado por ter feito aborto, cometido adultério, participado de orgias e atos sexuais condenáveis, roubo, e sente peso de culpa, hoje Deus vai perdoar o seu pecado e apagar isto da sua memória. Se você é filho adotivo, não conhece os seus pais biológicos e isso lhe causa dor e sofrimento, pense agora no Pai Celestial. Ele é o Pai que te criou, te formou, te conhece. Ele é Jesus, ele sempre será o seu papai, ele te conhece mesmo antes de você nascer. Fale com ele em oração agora. Ele não rejeita a tua oração, ele vai lhe dar paz em relação a isto. Se você sente depressão, melancolia, amargura, confie em Jesus, ele vai lhe curar. Se você se sente rejeitado em casa, em razão dos seus pais preferirem seu irmão ou irmã, saiba, você é muito importante para Deus. Ele te aceita, ele te ama, ele te valoriza. Abre o seu coração para Jesus, ele vai te abraçar poderosamente agora. Se o seu casamento está passando por problemas, se a sua família está passando por problemas, se as suas finanças estão passando por problemas, e você se sente deprimido sem saber o que fazer, fale com Deus, abra o seu coração. Deus vai restaurar o seu relacionamento. Você que sempre ouviu dos pais, familiares ou amigos frases depreciativas tais como: você é burro, você não presta para nada, você não devia ter nascido, você nunca vai ser nada na vida. Levante a mão direita para o céu agora, pois eu vou profetizar. Eu profetizo pelo sacrosanto nome de Jesus Cristo, um tempo novo de Deus sobre a sua vida. Se você sente ódio, raiva, amargura, mágoa de alguém e não consegue perdoar, fale com o Senhor em oração agora. Ele vai lhe curar agora. Ele vai lhe capacitar a revelar, a perdoar agora. Lance fora todo rancor. Eu profetizo, você está autorizado a lançar fora todo rancor que pode gerar doenças no seu corpo. Receba cura em nome de Jesus. Se você precisa de libertação em qualquer outra área, saiba, Jesus é o libertador. Abra o seu coração para ele agora mesmo. Convide ao entrar hoje na sua vida. Você, aleluia, não veio nesse culto por acaso. Deus te trouxe hoje aqui e ele vai liberar uma unção de cura e vitória sobre a sua vida. Receba agora pela fé. Receba agora pela fé. Levante as suas mãos, receba agora pela fé. Levante as suas mãos, receba agora pela fé. Surabakandarabakandarabakaya. Me perdoe pela hora, eu não tenho tempo, não posso ministrar uma palavra dessa em 20, 10 minutos. Quem tomou todo o tempo do culto foi o Espírito Santo. Levante as suas mãos para cima. Se você precisa, aí vá. Mas se essa palavra e esta unção é para você, feche os olhos, levante as suas mãos agora e receba. Receba, receba, receba, receba, receba, receba. Receba, receba. Eu resisto ao diabo na tua vida. Eu resisto ao diabo na tua alma. Eu resisto ao diabo na tua mente. Eu resisto ao diabo no teu espírito. Eu determino cura para você, homem que está chorando. Cura para você, mulher que está chorando. Cura para você, casal que está chorando. Cura para você, mulher. Não foi por acaso que você veio aqui. Você não conseguia nem fechar os olhos. E você está chorando agora. O homem te feriu, mas Deus foi ferido por ti. O homem te feriu, mas Deus foi crucificado por ti. Ele te perdoa agora. Levante a sua voz e libere perdão agora. Levante a sua voz e libere perdão agora. Agora está vindo, está vindo, está vindo. Eu estou ouvindo sobre os anjos de Deus fazendo guerra contra os anjos do diabo agora. Os anjos de Deus estão fazendo guerra contra os anjos do diabo agora, agora, agora, agora, agora, agora. Você que lembrou desse trauma, você que lembrou dessa dor, você que lembrou dessa rejeição, você que lembrou dessa doença, você que lembrou dessa dívida, você que lembrou desse mal, o fogo de Deus cairá sobre você agora. Surrabacanta, rabacanda, rabachai. Agora, mulher, tu és livre. Aí está, está, está, está, está, está. Aí está, está, está, está, está, está, está, está, está, está. Aí está, está, está, está, está, está. Aí está, está, está, está, está, está, está, está, está, está, está. Quando eu contar três, você vai gritar cura. Quando eu contar três, você vai gritar cura. Grite como nunca. Isso, deixa ela dar lugar. Deixa o fogo de Deus vir sobre ela. Fogo de Deus sobre você. Fogo de Deus sobre você. Fogo de Deus sobre você. Fogo de Deus, apóstolo Júlio, coloque as mãos sobre ela e ordene que esse diabo de trauma nunca mais volte. Ela está sofrendo. Ela foi rejeitada, ela foi agredida, ela foi preterida. Aí está, nunca tinha manifestado o diabo, hoje manifesta no nome de Jesus. Hoje manifesta no nome de Jesus. Feche os olhos agora, feche os olhos agora. Surrebele candarai, quando eu contar três, você vai gritar livre, você vai gritar cura. Vai sair, eu estou vendo como serpentes pretas sairão de dentro de você. Xarabla somana candébias. Ufa, isso, mulher, chora. Você foi rejeitada pelo seu corpo. O marido chegou, você xingou e disse: você está gorda, você está feia, você está toda caída, você não presta mais, eu vou te trocar por qualquer uma, eu não te quero mais. O marido briga, o marido faz cara de brabo, ele faz cara de ódio, mas chega de noite, ele quer ato conjugal com você, você se sente usada, você se sente objeto. Agora você será liberta, agora você será curada, agora você será abençoada. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, eu estou obedecendo o teu conselho, agora toca essas vidas agora, agora liberta essas vidas agora, agora Senhor, quando eles gritarem que os demônios saiam, quando eles gritarem que os demônios partam, em nome do Senhor Jesus, quando eu contar três, você grita o nome do trauma, o nome da dor, o nome do livro, ou simplesmente você grita: Pai, em nome de Jesus, envia agora o dedo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor expulsa demônios pelo dedo do Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta uma geração livre. Um, dois, três, libera isso agora, libera, libera, libera, libera, libera esse grito que está aí dentro, esse ódio que está aí dentro, em nome de Jesus. Xarabacando rabacham na rabababababababa. Levante as suas mãos para cima, repita assim comigo: Espírito Santo, eu te agradeço por esses momentos de louvor, de oração, de palavra, ainda que rápidos, mas preciosos. Eu hoje desato a minha mente, desato os nós da minha alma, do meu espírito, do meu corpo. Eu libero perdão, eu recebo perdão. A partir de hoje, a doença física, a doença emocional, a doença espiritual desaparecem da minha vida e eu recebo a cura de Deus, cura na alma, cura no espírito, cura no corpo, e a minha vida jamais será a mesma, em nome de Jesus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Quinta-feira, eu profetizo, o teu nome é o dia do meu maior milagre chegou para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, dê um bom aplauso para o Senhor.